Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos e estou aqui com a minha companheira de podcast, a Marta Rocha. A Marta Rocha. Hoje temos um episódio de entrevista, mais uma entrevista que aprofunda o mundo do punk hardcore. Já entrevistámos o Pedro Mateus, que era do X-Acto, do Shani Azin, e que fez muito pela cena local, lisboeta. E hoje temos outro elemento importante e muitas vezes relembrada nos meios de comunicação portugueses. Cena hardcore straight edge. Ele é Bruno Teixeira, mais conhecido como o Break. Ele tem uma história de vida muito interessante que deu uma grande volta, mas eu não quero fazer spoilers. Não vamos fazer spoiler, basta dizer que este episódio é não só sobre a cena punk hardcore, como sobre a vida do Bruno Break. E as duas coisas acabam por estar ligadas entre si, porque o hardcore acaba por ser uma coisa muito pessoal. E como sempre, e já é a tradição aqui neste podcast, vamos começar a história pelo princípio, pelo momento em que ele descobriu a música. A música surgiu na minha vida numa altura em que eu era um fedelho, digamos assim. E quando estou a falar de música, não estou a falar de música a abrir, não estou a falar do punk rock propriamente dito, ou do hardcore, ou do punk, aquilo que seja. Eu ouvia muito, eu nasci nos anos 70, por isso os anos 80 para mim têm aquela carga emocional muito grande. Ouvia muito U2 e todas aquelas bandas da altura, mas lembro-me perfeitamente de ouvir o With or Without You de U2, 1987, tinha eu 12 anos. E a música surgiu aí também por influência da minha irmã, que tem quase mais 10 anos do que eu, e era uma pessoa que tinha uma cultura musical muito grande, e logo desde muito cedo que a música surgiu na minha vida. Mas mais tarde, com a paixão do futebol e com a paixão do skate, mas começando pelo futebol ali na minha rua, a maioria da malta ouvia aquilo que era aqueles clássicos dos anos 80 do heavy metal, os Iron Maiden, Halloween, Slayer, Flotsam and Jetsam, por aí fora. E eu logo a partir daí comecei a beber ali um bocadinho daquela cultura de música que para a maioria das pessoas na altura era inaudível, porque era barulho. E só prestava basicamente atenção à sonoridade e sabia as letras, mas elas não me diziam absolutamente nada, porque nem sequer pensava nelas, não tinha sequer maturidade para isso, e nem tinha nenhum sentido crítico nesse aspecto. E é engraçado porque eu era efetivamente criança e via a maior parte do pessoal que já tinha 16 e 17 anos, que para mim já era pessoal muito velho, que iam ver Iron Maiden ou Dramatic de Cascais com Halloween a abrir, etc. E eu ficava com aquela inveja boa, mas eu era demasiado pequeno para ir. E a partir daí fiquei sempre apaixonado por esse tipo de música, embora eu acho que a nível cultural eu gosto de vários estilos de música e não estou cingido apenas ao punk e ao hardcore, que surgiu mais tarde com o aparecimento do skate na minha vida, que foi aos 13 anos. E a partir daí comecei a ouvir os Pennywise, os Bad Religion, aquele punk rock mais melódico que entrava mais na cabeça das pessoas, porque era um bocadinho mais... Acho que a melodia acabava por fazer com que nós ficássemos um bocadinho mais apaixonados e não só aquele barulho de gritos e berros como a maioria das pessoas define a música, que às vezes não consegue compreender. Há sempre um clique no skate que toda a gente teve. Eu tive um clique no skate, eu andei de skate quando era criança, descia sentado e descia em pé, com aqueles skates chamados os depositórios, que agora se chamam pennyboards, um skate amarelo da minha irmã com umas rodas vermelhas, nunca mais me esqueço, descia à rua da minha avó na rua Conde Sabugosa e adorava aquilo. Mas nunca liguei muito ao skate, até que aos 13 anos, porque eu já comecei tarde, com uma pessoa que nada tinha a ver com skate, que era praticamente um grande jogador de futebol da minha rua, que era o Sérgio Guerreiro, o Marocas, e ele acabou por pegar no skate e agarrou o skate com a mão e deu um salto no ar com o skate e caiu em pé no skate, e eu, a partir daí, fiquei completamente vidrado e eu, uau! Que cena brutal, o que é isso? Eu quero aprender isso, eu quero... E o skate, a partir daí, começou a ser aquele brinquedo que eu todos os dias trazia debaixo do braço e me empenhei e me dediquei para tentar ser melhor no skate. Não com essa, não no sentido de querer ser melhor, mas no sentido de querer aprender mais manobras. E foi a partir daí que o skate começou a ficar uma, quase como uma paixão assolapada, em que eu andei de skate e nunca mais parei até hoje, embora com mais intensidade ou com menos intensidade, mas o skate, eu saí uma parte do skate, mas o skate não saiu de mim, é um bocado assim. Andava de skate com uma das pessoas que eu acho que teve uma importância fulcral na minha vida, porque houve ali um ponto de viragem. Eu andava de skate com o Nuno Sota, um amigo meu de Sacavém. O Sota sempre me deu a conhecer bandas alternativas, bandas que tinham alguma coisa a dizer, com letras de caráter intervencionista, político-social, digamos assim. E eu já as ouvia, mas nunca tinha prestado atenção às letras. O Sota foi a pessoa que me deu a conhecer que aquelas bandas tinham efetivamente algo para dizer que muitas bandas não tinham, e que a mensagem era efetivamente de a ingenuidade era que nós íamos mudar o mundo, não é? E o mundo depois deu-nos uma tareia, e nós afinal não mudámos absolutamente nada a não ser nós próprios. E o Sota acabou por ser aquela pessoa que me deu aquele ponto de viragem, que me deu a conhecer que existe um movimento que se chama punk, ou punk hardcore, como queiras chamar, ou punk rock, whatever. Essas bandas têm efetivamente algo a dizer, e deu-me a conhecer algumas publicações chamadas fanzines, que nos deram a conhecer mil e uma coisas e que transformaram a minha vida num percurso que até hoje me sinto extremamente orgulhoso, e não num sentido arrogante, num sentido de que ainda bem que assim foi, porque muitos não tiveram o contacto e não lhes deram o clique como aconteceu comigo, e eu fiz escolhas que ainda hoje as mantenho e que me sinto extremamente confortável com elas. Fui ver uma banda do Sota que se chamava Exclusão Social, salvo erro, num festival de mil e uma bandas, e já sabia, já tinha ido aos ensaios e já sabia algumas letras de cor, e as letras passaram a ter efetivamente um significado profundo, porque eu já não mandava para fora apenas frases decoradas, mas sim frases decoradas com um sentido daquilo que as palavras queriam dizer. E acabei por fazer grandes sing-alongs e cantei no concerto todo, etc., como se a minha vida dependesse disso. E a partir daí, um concerto puxou um concerto, e foi a partir daí que depois, acho que o segundo concerto que eu fui foi X-Out com Human Means no Johnny Guitar, que foi assim qualquer coisa de estrondoso, porque para um miúdo que tem 19 anos e que procura algo, entre aspas, para se agarrar, e encontra um movimento de pessoal que tem objetivos positivos na vida e que quer efetivamente fazer o bem por uma causa maior, digamos assim, é algo que tu te ficas romanticamente apaixonado por e queres fazer parte daquele movimento, e sentes que estás a fazer uma verdadeira diferença no mundo e em ti mesmo. Embora hoje a maturidade seja completamente diferente em relação àquilo que eu penso sobre isso, não deixava de ser, por um lado, e eu acho que isto é extremamente importante para mim confessar, que por um lado metia medo, porque são mudanças, e o ser humano, mesmo que seja uma mudança boa, tem sempre aquela resistência à mudança, porque eu mudo a minha alimentação, eu mudo a minha forma de estar, eu mudo o som que eu ouço, porque depois nós temos a tendência de radicalizar as coisas, e ok, punk e hardcore é que é bom, tudo o resto que eu ouvi até hoje não presta. Então já não valia a pena eu ter ouvido Pearl Jam, e já não valia a pena eu ter ouvido U2, e já não valia a pena eu ter ouvido milhares de outras bandas, porque o que interessava agora era ouvir X-At e ouvir Youth of Today e ouvir Minor Threat e por aí fora. E hoje em dia eu acho que naturalmente é completamente ridículo, mas fazia parte do crescimento e um bocado da arrogância eu acho que não voluntária, mas aquela vontade de achar que, ok, eu agora descobri isto e isto é o melhor do mundo e tudo o resto está errado. Nós achamos sempre que levantamos uma bandeira e que aquela bandeira é a verdade absoluta acerca de tudo aquilo que nós conhecemos da vida e não temos absolutamente maturidade nenhuma, apenas temos um desejo fervoroso de querer fazer a diferença em alguma coisa e agarramos-nos a uma causa e lutamos por essa causa como se ela fosse maior do que todas as outras que milhares de pessoas lutam todos os dias. Em Sacavém depois acabou sempre por haver ali uma tropa de malta que andava de skate e ouvia esse tipo de som, o Peter, o Ratão, o João Condo, o Nuno Sota, o Daniel Hipólito e por aí. Juntámos aquela malta cujos ideais eram relativamente idênticos uns aos outros e todos queríamos gritar por objetivos mais positivos e juntámos-nos ali e nasceu ali aquilo que era a minha primeira banda de hardcore, a sério. Não vão ouvir, por favor, porque aquilo é demasiado mau, por um lado, musicalmente, e eu sinto, entre aspas, às vezes, não uma vergonha de, ih, tão mau, mas uma vergonha de, do género, epá, como é que é possível eu achar que isto era a melhor coisa do mundo, e hoje eu olho e penso que é completamente fora de tempo, letras ingénuas, levantávamos bandeiras sem sequer termos conhecimento político do que estávamos a falar, etc. Por um lado, muito engraçado, como tu dizes e bem, faz parte da adolescência. Por outro lado, pensar que como é que é possível tu achares que isto tinha alguma importância no panorama mundial de milhares de problemas que existem no mundo. Muito engraçado. Sons diferentes é o que vamos ver e ouvir a seguir. A nossa banda chama-se Força Interior. Como é que vocês se juntaram? Antes existia outra banda com outro nome, só que depois houve certas divergências em relação ao tipo de som que se queria seguir e nós introduzimos outros elementos, porque visto alguns terem saído, introduzimos outros elementos, mudámos também um bocado o tipo de som que se estava a querer fazer e surgiram as Força Interior. Somos um grupo de amigos que tentamos, em certa parte, lutar pelos direitos dos animais. Como é que vocês classificam o vosso som neste momento? Classificamos o nosso som como um hardcore positivo. E o que é que eu quero dizer com isto? Um hardcore positivo, nós somos uma banda straight edge, que straight edge quer dizer uma juventude livre de drogas, sem álcool, sem tabaco, sem drogas, qualquer tipo de drogas, para termos um bocado mais controle sobre as nossas ações e estarmos de mente alerta para todo o tipo de situações que possam surgir. E classificamos também a nossa banda, visto sermos todos vegetarianos, lutar pelos direitos dos animais, visto que há coisas que talvez em certa parte os média não divulgam e não chegam ao ênfase da questão. Sem efeito espetáculo, qual é o vosso contacto com o espetáculo? Em relação à divulgação de espetáculos hardcore, é um bocado difícil porque temos um número limitado de salas, porque nem toda a gente aceita espetáculos hardcore, julgam que além de ser uma cena de putos é só violência, e nós apelamos à não violência porque muita gente pensa que o hardcore é ir com uma roda e andar tudo ao pontapé, que é coisa que não é certeza, toda a gente pode se divertir. Mas foi aí que foi em Sacavém que nasceu aquilo que eu considero que foi um núcleo duro do hardcore e do punk, e que, engraçado, 3 ou 4 pessoas se mantiveram até hoje mais ou menos dentro dos mesmos valores e ainda hoje se mantêm a levantar essas bandeiras porque as pessoas se identificam com elas para o seu dia-a-dia. Sacavém sempre foi uma zona onde havia, como noutras vilas, uma forte presença de pessoas que têm a tradição da caça, por exemplo, e nós revoltávamos-nos contra aquilo que nós achávamos que era uma covardia e escrevíamos letras sobre isso. E por outro lado, outras causas maiores que identificávamos no hardcore, como os direitos dos animais, as manifestações anti-McDonald's e tourada, anti-tourada e por aí fora. E eram tempos interessantes e eram tempos de ativismo a sério. por outro lado, eram tempos de uma tremenda ingenuidade, no sentido de nós nunca estaríamos preparados para sermos abordados por um polícia e poderem-nos, sei lá, desmontar ali com duas ou três afirmações que o que estávamos a fazer poderia ser contra a lei ou qualquer coisa do género, e nem sequer tínhamos argumentos robustos para podermos às vezes defender aquilo que nós defendíamos, porque no fundo qualquer pessoa que fosse minimamente inteligente e minimamente madura, com duas ou três frases, arrumava a maioria dos argumentos que nós utilizávamos para defender algumas coisas, mas eram tempos interessantes. Hoje em dia preservamos automaticamente o nosso tempo, não é? Com todos os meios tecnológicos e redes digitais, mas em 96 isso não acontecia, e no movimento hardcore essa preservação fazia-se com a música, e isso percebe-se em letras como Ser Livre ou Young Until I Die. É a juventude como sinónimo de liberdade, a música como liberdade. A letra O Ser Livre foi até com base naquilo que eu considerava que o pai do Daniel, que era o baterista de Força Interior, lhe fazia, porque o pai do Daniel era uma pessoa extremamente rígida, obrigava o Daniel a ser tudo aquilo que o Daniel não queria ser. O Daniel estava completamente fora de passo em casa, e o pai obrigava-o a não ter a alimentação que o Daniel queria ter. Quando o Daniel queria ser vegetariano, o pai obrigava-o a ter uma alimentação omnívora. O pai do Daniel não gostava que ele tivesse bandas, o pai do Daniel gostava que ele se comportasse de uma determinada maneira, e eu, como sempre fui uma pessoa que tive um extremo apoio dos meus pais, senti que tinha que escrever uma letra que identificasse o Daniel, mas milhares de ou centenas de malta, que de pessoas que nos rodeavam e que provavelmente poderiam passar pelo mesmo. E depois, efetivamente, andar de skate e pertencer ao hardcore, porque era efetivamente aquilo que era o espírito jovem. E essa letra até teve a ver com uma música de Satanic Surfers, que tinha a ver com o facto dele: ah, eu não quero nunca ficar velho, eu quero continuar sempre a andar de skate, e quero continuar sempre por dentro como um jovem. Não tem a ver tanto com a cover de 7 Seconds do Young Until I Die, mas sim mais com Satanic Surfers. Os Força Interior duraram um ano, dois anos. Eu acho que no final do segundo concerto, o que nos aconteceu foi que começámos com a introdução do Bruno Pires na banda, começámos a ter algumas letras em inglês com um nome em português. E então a maioria das letras começou depois a ser toda feita em inglês, e começávamos a ter um nome em português e achávamos que não era coerente. E depois aí sim, com bandas como 7 Seconds e com aquele álbum deles, o New Wind, então decidimos criar, mudar o nome de Força Interior para New Wind. The Newman, will find his religion in nature. Not in dead stone statues, but in living, dancing trees in the wind. He will find his religion surfing on the sea, climbing on the virgin mountain. The new man will be able to live and able to love. And his here now is going to be so beautiful. Why he should be worried about tomorrow? His concern will not be having more. His concern will be being more. Another very important distinction to be remembered. His concern will be being more, not having more. Having more is just a substitute for being more. You have more money, you think you are more. You have more power, you think you are more. Deep down, you remain the same beggar. Alexander dies empty-handed as much as any beggar. Being more is a totally different dimension. Being more means getting in touch with your reality. The new man will not be a tale told by an idiot, but will be a poetry sung out of wholeness, will be a dance of immense joy for God's gift of life and being, for the flowers and the trees and the birds and the sun and the sand and the sea. The new man will not look somewhere far away for God. He will look here close by. Now will be his only time. Here will be his only space. Entre força interior e logo no início, talvez paralelamente à força interior, eu, Bruno e o Sota tentámos fazer uma banda que se chamava Young Blood. E era uma banda em que o Bruno já tinha feito não sei quantas músicas com letras super bem escritas e a rimarem com assuntos específicos. Cada tema tinha um tema sobre ecologia, um tema sobre racismo, um tema sobre homofobia, um tema sobre whatever, o que fosse, um tema sobre vegetarianismo, por aí fora, um tema sobre incêndios e as florestas tropicais e por aí fora. E a questão era, o Bruno tocava guitarra, o Sota queria cantar, que não tinha jeito nenhum para cantar melódico porque a voz do Sota era super grossa, e eu queria tocar bateria, não sabia sequer tocar bateria, e nós tentámos fazer uma banda que não deu em nada porque era horrível ouvir aquilo, porque não havia coordenação, não havia tudo aquilo que não, tudo aquilo pelo qual nós estávamos apaixonados e idealizávamos, na prática não era nada daquilo, porque eu não sabia tocar, o Sota não sabia cantar e o Bruno sabia tocar o básico da guitarra. E com isso tudo, Young Blood morreu, o Bruno aproveitou as letras e aí sim, na altura em que Força Interior começou a ganhar alguma notoriedade naquele primeiro concerto que nós demos na Jukebox, começámos a ter então umas letras em inglês e mudámos então o nome para New Inns. E é engraçado que quando eu conheci o Bruno, conheci-o num concerto X-Acto, e o Bruno num concerto a seguir àquele em que nós nos conhecemos estava a entregar uns flyers, porque o Bruno também era do skate, estava a entregar uns flyers que dizia SWAT, Skaters with Attitude, e eu achei que aquilo era mesmo a minha praia, Skaters with Attitude, porque um skater tem que ter atitude, e a atitude não é a atitude de te intoxicares ou a atitude de mandares papéis para o chão, é uma atitude positiva, política, poderosa, para que te possas distanciar daquilo que é a sociedade. E então eu apoiei a causa a 100% e a distribuir flyers nos concertos, muito engraçado, como se aquilo fosse efetivamente a coisa mais espetacular e jamais inventada pelo mais revolucionário possível. Terá sido esta a Era de Ouro? Honestamente, acho que não. Acho que era a Era de Ouro no sentido da afluência de pessoas a irem aos concertos, a nível da qualidade de um concerto, daquilo daquilo que, pelo menos que eu vejo como um concerto de hardcore, não tinha qualidade nenhuma. Aquilo, qualidade nenhuma no sentido, acho que é importante explicar isto, tinha qualidade sonora, porque toda a gente tocava extremamente bem, nomeadamente os X-Atos já tinham letras e músicas muito, muito boas, que mudaram a vida a centenas, se não a milhares de pessoas, e eu sou uma delas. Tenho que admitir isso sem qualquer constrangimento, porque mudou mesmo a minha vida e a forma de olhar, e tive o privilégio de cantar muitas vezes em palco com X-Ato. Mas no fundo a era de ouro era pela afluência de gente num concerto. Agora, a nível de qualidade, pelo menos agora que eu estou mais velho, sinto que estou um bocado mais requintado, e se calhar achava que, ok, tudo aquilo que eu disse até podia fazer sentido, mas eu podia ter dito tão melhor. Mas na altura, se calhar, eu disse da melhor forma que conseguia, para a maturidade que tinha e para o conhecimento que tinha daquela causa. Hoje em dia falaria, se calhar, de uma forma completamente diferente. Mas para aquela altura havia uma coisa que era extremamente positiva, que era, havia muitas fanzines, toda a gente comunicava, toda a gente sabia um pouco de diversos assuntos, porque não faltava informação. Agora, é engraçado que esta era digital veio trazer uma coisa que a maioria de nós na altura não sabíamos. Esta era digital veio trazer aquilo que é conheceres as pessoas verdadeiramente e as ideias delas, porque tu tens uma página onde expões os teus gostos musicais, as tuas opiniões sobre isto, os comentários que tu fazes a relação a qualquer coisa, que era uma coisa que tu não conhecias das pessoas. Tu conhecias as pessoas, mas não conhecias as pessoas a um nível profundo para perceberes qual é a tua opinião sobre o aborto, qual é a tua opinião sobre a Palestina, qual é a tua opinião sobre o vegetarianismo, qual é a tua opinião sobre um qualquer assunto. E havia efetivamente muitas distribuidoras que já não existem, nem sei do que é feito dessa gente, mas havia ali um tremendo potencial que, se fosse bem trabalhado e bem orientado, poderia ter se calhar dado frutos. E eu acho que o hardcore sempre foi muito bom para recrutar pessoas para fazerem projetos exteriores ao underground, seja a nível de arte, seja a nível de ajudar pessoas. Acho que o hardcore sempre teve ali mentes brilhantes que pensavam completamente fora da caixa, e que a verdade é que muitos deles hoje são músicos autónomos e são artistas absolutamente brilhantes, e tiveram uma formação punk e hardcore, mas não se mantiveram ali, catapultaram-se para fora e tornaram o seu potencial muito mais abrangente fora daquilo que era o underground. Há quem diga que esta era de concertos no Ritz foi uma época de ouro para o hardcore. Sim, há muita gente que saiu do hardcore para fazer projetos mainstream da música portuguesa. Temos, por exemplo, os Fonzie, que chegaram aos tops, chegaram a fazer concertos de digressão lá fora. Paus, todos os membros dos Paus vieram do hardcore. Linda Martini, Vicious Five. Como podem ver, foram muitos os músicos que passaram pelo Ritz. O Ritz era um clássico, não é? Tocavam lá todas as bandas daquilo que eram o rock alternativo. Silence 4. Fora, por exemplo, por aí fora. Eu estou a dizer isto porque eu lembro-me, acho que há um vídeo do concerto de X-Ato, que ele diz que esta semana tiveram cá o Challenge 4, estava metade das pessoas ou estava um terço das pessoas. Exato. E agora somos tipo 800 cá. Ele passava muito à afluência da permitida. Sim, sem dúvida. Porque a questão é que a malta do hardcore organizava sempre concertos todas as semanas, e havia uma coisa que eu acho que era extremamente importante. Uma parte das pessoas apoiava incondicionalmente a ida aos concertos, mesmo que não gostasse das bandas. Pelo menos na altura eu pensava que nós não deveríamos ir aos concertos apenas das bandas que gostávamos, mas sim apoiar as outras bandas que também começaram a fazer o seu som e com uma mensagem. Embora muitas vezes tu falas umas coisas, mas não praticas aquilo que falas, acabou sempre por haver ali alguma divisão, e normalmente a maioria das pessoas não agia assim. Uma parte sim, eu acho que eram os mais aguerridos do hardcore, ou aqueles que queriam viver aquilo que apregoavam, tentavam ser coerentes com essa parte, mas a maioria das pessoas ia só ver as bandas que queria, nomeadamente, sei lá, Fonzie, New Indies, X-Ato, Caminhoneta do Lixo, 31, por aí fora. Entre outras bandas que surgiram, e havia muitas bandas e muita gente a querer fazer som, mas chegámos a uma altura em que a maioria das pessoas estava mais preocupada com pormenores técnicos do que acho eu, algum conteúdo que pudesse levar alguém para casa a pensar sobre um assunto que nunca teriam pensado na vida. Eu tenho a certeza absoluta que aquilo que me fez apaixonar pelo hardcore foi efetivamente aquele caráter de pegar no microfone e ter alguma coisa para dizer. Alguma coisa para dizer num sentido pertinente. Para alguém que escreve uma letra pode ser muito importante e pode fazer a diferença para outras pessoas dizerem: a minha namorada acabou comigo, eu estou super triste e deprimido porque eu amava muito e a coisa não resultou. Eu pessoalmente não escolheria falar disso porque acho que há outras coisas mais importantes e a música é um veículo tão privilegiado e entra e tem uma ligação direta ao coração, que eu acho que mais do que uma ligação direta ao racional, tem uma ligação direta ao emocional. Consegues com mais facilidade fazer as pessoas pensarem sobre um assunto que abranja uma causa e que englobem outras pessoas do que para proveito pessoal. Não tenho nada contra letras pessoais, embora eu não escolhesse fazer letras pessoais. Mas depois do Ritz houve uma viragem no hardcore. O Ritz era um clube tradicional, ou seja, uma sala de concertos. Depois do Ritz passou para salas mais pequenas, salas que nem sequer eram feitas para ter concertos, ou pelo menos para ter concertos da mesma dimensão que vê no Ritz, que eram cerca de 800 pessoas. Temos clubes que eram associações de bairro, clubes recreativos e também casas desocupadas. O hardcore volta a ser underground e acaba por se tornar mais fechado, mais elitista. É, eu acho que houve ali, eu acho que esse ponto de viragem filtrou efetivamente quem é que estava mesmo ali para encaixar ou estava mesmo ali com amor àquilo. Porque eu acho que quando tu tens 18 anos é fácil tu encaixares em alguma coisa. Quando começas a ter 25 e 30 é que começas a ver efetivamente se é por ali que tu queres ir ou se tu estiveste ali apenas como uma fase da tua vida e que aquilo foi só efetivamente uma coisa para passeares. E não digo isto num sentido crítico, digo isto porque vi vários exemplos assim, não tenho absolutamente nada contra ninguém, cada um tem as suas batalhas e os seus demónios e segue o seu caminho. Acho que houve ali uma viragem que separou a malta que ia sempre ao Ritz e a malta que depois do Ritz desapareceram também. E ias comprar a indumentária do hardcore à Point Blank e à Ataque Sonoro e à Experimental Distro e por aí fora e acabavas por... Era consumias um bocadinho o hardcore com projetos pequeninos. A internet veio e veio a era da informação e tu abriste o horizonte e começaste efetivamente a ter menos pessoas a fazerem as coisas porque a informação era mais fácil e porque no fundo até já havia a crítica, fizeste um zine, mas porque tiraste tudo da internet e puseste em papel. E havia até pessoas que diziam efetivamente isso, mas houve pessoas como o Sota que se manteve bastante íntegro em relação aos assuntos e aos aperiódicos que ele lançava como a sua fanzine, o Spirit of Youth, e eram, estou aqui numa down memory lane, muito engraçado, ainda me lembro do nome das fanzines, etc. Mas sim, com o aparecimento da Casa Ocupada, já estávamos numa era em que o acesso ao hardcore era completamente diferente, que eu acho que fez perder muito, hoje em dia então, nem se fala, mas acho que se fez perder muito aquele espírito do enviar a carta ao amigo que não conhecias de lado nenhum, mas escrevias-lhe porque simplesmente tinhas gostado do concerto e escrevias-lhe uma carta, porque era comum no hardcore fazeres isso. Hoje em dia ninguém envia cartas a ninguém, hoje em dia envias um postal eletrónico, e já naquela altura isso já se tinha começado a perder, e muita gente começou a consumir o hardcore e a viver o hardcore através da internet. Isto é como viver o skate. Se tu vives o skate e não sais de casa, não estás a viver o skate, estás a viver aquilo que tu achas que é o skate. Mas o hardcore vivia-se era num concerto, vivia-se era ir a uma manifestação, em fazer uma fanzine, em trocar umas ideias num concerto com alguém sobre um assunto qualquer que tu até poderias ter dúvidas sobre. E muita gente começou a viver o hardcore não indo aos concertos. E isso não é viver o hardcore, isso é ouvir hardcore para mim. Não é parado que tu vais aprender a andar de skate, não é? E não há de ser na internet que tu vais aprender o que é o hardcore. É como a guerra, a malta, quem está nas trincheiras é que sabe o que é aquilo, não é quem está aqui a comandar e a fazer jogos de peões. No fundo, essa fase da Casa Ocupada foi efetivamente uma fase de transição, mas eu acho que essa fase teve mais qualidade do que o Hit. Em termos da integridade da mensagem do hardcore e do punk, uhum, teve mais integridade e mais força do que a do Ritz, porque a do Ritz tinha muita gente, mas não tinha grande conteúdo, era uma coisa mais efêmera, menos robusta, com menos sumo, digamos assim. Eu acho que na Casa Ocupada tu tinhas aquelas pessoas que não se importavam do aspecto da Casa Ocupada, não se importavam que a Casa Ocupada não tivesse condições. No punk hardcore há as bandas que são chamadas bandas de nível de entrada. Tal como o nome indica, acabam por servir de porta de entrada para pessoas que não estão tão familiarizadas com o género ficarem a conhecer. E depois, com estas bandas que são mais fáceis de ouvir, mais melódicas e que são, se calhar, mais atraentes para o público geral, começam a perceber como é que o circuito funciona, como é que a cena está organizada, e a ouvir coisas mais pesadas, coisas mais radicais, tanto a nível sonoro como a nível de mensagem. Porque entendiam que a cultura punk vinha de projetos independentes como aqueles, e que demos e assistimos a alguns dos melhores concertos das nossas vidas na Casa Ocupada, sem dúvida. Há bandas que eu vi ali, como Endstand e Catarsis e Seeing Red e por aí fora, que ficaram-me na memória até hoje, muito mais do que algumas bandas que eu vi a tocar no Hit. Pá, lembro-me que toda a gente dizia que quando entravas na sala dos concertos cheirava a caca de cão, e então que era sempre horrível entrares ali, porque os próprios cães da casa iam lá para dentro da sala de concertos e faziam lá as necessidades, e então quando entravas lá havia sempre um cheiro horrível e que tu ias lá tocar. Um dos melhores concertos em que eu vi o Kim de Paus foi num concerto de Timex, em que meteram uma bicicleta pasteleira em cima do palco, e o gajo meteu-se em cima da pasteleira e mostrou para o público num espaço que era completamente pequeno para aí do tamanho desta sala onde nós estamos, e era uma intensidade tal, porque no fundo aquilo era um conjunto de música revolucionária para putos, mas ao mesmo tempo os putos eram putos, porque brincavam, tinham brincadeiras de putos num espaço que era para eles. Nós antes de lançarmos o segundo disco, lançámos uma demo tape que criou aí um burburinho brutal, porque o Bruno estava muito envolvido em questões da Casa Ocupada e lançou um booklet efetivamente sobre straight edge quase como uma manifestação política sobre aquilo que era o straight edge. E embora a maioria das coisas hoje em dia que foram lá ditas nós não nos identificamos com elas, na altura aquilo fazia sentido para nós, e foi mesmo para colocar o dedo na ferida, porque no fundo o que o Bruno na altura quis, e em nome de New Indies, com a concordância de New Indies, dizer era que se vocês querem ser uma ameaça ao sistema, vocês não podem consumir, ou pelo menos não devem consumir, os produtos que o próprio sistema cria para alienar as pessoas, ok? Drogas e álcool não é efetivamente uma rebelião. Rebelião é vocês estarem aqui, mas não os consumirem e continuarem a fazer aquilo. Só que, por outro lado, nós também tínhamos a incoerência de rebelião não é apoiar determinadas marcas, não é vir para aqui vestido com Nike, com roupinhas de marca, todo bonitinho, porque estás a apoiar o sistema também de outra forma, entendes? Por outro lado, o manifesto político ou estratégico que o Bruno escreveu e que nós concordámos e que New Inns abraçou e levantou a bandeira, era um manifesto de straight edge que nunca ninguém tinha feito daquela forma, que tocava na ferida de porquê straight edge, ok? Que não era apenas uma batalha do não beber e não fumar e não tomar drogas e não ter sexo promíscuo e aquilo que fosse, era efetivamente uma declaração do porquê de não fazer isso. Porquê que, o que é que as drogas implicam para uma família indígena, o que é que fumares uma ganza implica para o tráfico, e quantas crianças tu perdes para o tráfico apenas para dares dois bafos numa ganza e ficares maluco e alienaste a realidade. E esse manifesto político teve um impacto brutal, que colocou New Inns numa situação muito delicada, porque a malta da Casa Ocupada odiava New Inns por isso. Nós fomos demasiado duros nas palavras que colocámos no manifesto político e criámos ali uma situação que quase que enterrámos a banda por defendermos tão aguerridamente aquilo que era a nossa filosofia. Radicalizámos-nos demasiado. Que eu acho que os movimentos alternativos têm essa tendência. Radicalizam-se demasiado quando não conseguem encontrar, se calhar, um meio termo para... Ou um inimigo comum, não é? É, sem dúvida. E eu acho que New Inns acabou por se fragilizar bastante nesse aspecto, mas à medida que o tempo foi passando e nós fomos amadurecendo, a mensagem também foi mudando, a forma como tu comunicas é extremamente importante, e acho que conseguimos em parte limpar um pouco daquilo que havíamos dito, e admitimos que algumas das coisas que lá estavam eram demasiado fortes. Ou estás connosco ou estás contra nós. É um bocado uma guerra do Iraque. Ou estás com o terrorismo ou estás com os Estados Unidos, não é? Não há meio termo. Que é um bocado a forma de fazer política, não é? Que tu não podes estar no meio, não podes ser isento. Tens que defender. Ninguém é neutro num comboio em movimento, sabes? Tipo, e isso foi duro e pagámos um preço por isso, porque eu acho que houve muita gente que também estava, que gostava de New Inns e que não era straight edge e que não era vegetariano, e que viu em New Inns uma coisa que deixou de ver em New Inns uma coisa positiva, passou a ver em New Inns uma tentativa de evangelização de que todos têm que ser iguais e que se não és igual a nós, então é porque não tens características que valham a pena andares aqui, que é uma coisa completamente estúpida, não é? Porque o ser humano desenvolve-se efetivamente com a diferença dos outros, e que as pessoas não se medem só pelas ideologias que têm, como é óbvio. Faltavam 20 anos em cima para a gente se aperceber disso. Sure. Eu gosto de hardcore, eu gosto da sonoridade e aquilo que faz efetivamente uma pessoa ficar agarrada ao hardcore é aquilo que o teu sentido de audição te prende logo imediatamente. Uhum. Tu prendes-te com o som, não te prendes porque eu não gosto do som, mas a letra é muito fixe, então eu adoro isto. Embora existam casos assim, havia pessoal que não gostava de hardcore, mas gostava da mensagem e aos concertos por isso. Agora, o que faz efetivamente e o que me fez efetivamente agarrar-me àquilo foi: este som é muito bom. E além disso, tem esta parte educativa nas letras que me faz prender. Mas sem dúvida, o som, eu gostava daquilo, gostava e gosto. É óbvio. Eu ainda ouço uma banda que, mesmo que não tenha uma grande mensagem, mas que tem um power na música, eu penso, pô, eu tenho que ter uma banda, isto é lindo. O punk, o metal e esses géneros todos acabam por ser géneros que são associados com barulho. As pessoas só ouvem o barulho porque não compreendem as letras. No hardcore, por exemplo, este tipo de hardcore tem letras políticas, geralmente de esquerda, letras contra opressores, letras a favor de direitos de animais, de mulheres, de minorias, letras de amizade, letras de grupo. Estas letras concentradas acabam por se diluir para o público geral e perder-se no barulho. Mas voltemos à Casa Ocupada da Praça de Espanha. Esta sala de concertos, essencial à cena hardcore, que viria a inspirar o disco Casa Ocupada, de Julinda Martini, acabou por deixar de o ser em 2002, com o despejo dos seus ocupantes e a demolição da mesma. Eu às vezes passo ali e a ironia é que aquilo hoje é uma esquadra de polícia. É uma cena brutal. É a mesma coisa que num restaurante vegetariano abrem um matador, estás a ver? É basicamente a mesma coisa. E é super interessante ver que, lá tens um parque de estacionamento, mas tens ali também uma esquadra da polícia, em que todas as pessoas que estavam ali eram anti-autoridade. E embora, acredites ou não, eu tenha feito algumas melhorias nesse aspecto, na verdade sim, até porque chamavam-me o Padre Breco, não é? Porque eu tinha sempre... E eu reconheço que às vezes eu matava um concerto com isso, porque as pessoas querem ouvir música, não é? E não tem mal tu falares numa música ou noutra, mas não da forma que eu fazia, às vezes 4 minutos a falar numa música enquanto aquilo está num êxtase, num crescendo de emoção, e de repente tu estás ali a falar e o pessoal diz: ok, pronto, mataste a cena, já não vou ficar só aqui de lado e já não vou curtir como queria curtir porque mataste a cena. Mas sim, a questão é que, e eu confesso isto sem vergonha, que é, a questão é que eu tinha uma necessidade tão grande de sensibilizar as pessoas, a dizer: tu consegues perceber que isto é importante? Em que eu falava das coisas como se eu queria quase que as pessoas sentissem o mesmo que eu sentia em relação a determinados assuntos, e a minha forma de o fazer era agarrar no microfone e dizer o que é que eu achava do mundo. E essa situação levava a que os concertos de New Indies fossem às vezes quase palestras, quase spoken words e não concertos, que por um lado era engraçado, por outro lado eu hoje olho para trás e penso, eu às vezes vejo uma cena de New Indies no YouTube e penso assim: cala-te, meu, toca. E eu odiava quando me diziam isso: é para cala-te e toca, dizia a malta. Break ficou conhecido pelos seus discursos que às vezes duravam mais do que alguns membros da audiência gostariam. Eu acho que o desejo fervoroso de querer mudar o mundo era tão grande que eu achava que New Indies era a coisa mais importante, e confesso aqui publicamente que quando New Indies teve mesmo para acabar e tinha os dias contados, eu fiquei mesmo com aquela sensação de: e agora New Indies vai acabar? O mundo? O que é que vai acontecer ao mundo agora que New Indies vai acabar? Entendes? A ingenuidade, o romantismo por um lado e a ingenuidade por outro eram tão grandes que eu chegava a questionar: mas New Indies não pode acabar? E essa questão de tanta gente a entrar e a sair de New Indies, o line-up, a banda estava efetivamente presa pela minha força de vontade e pela minha obsessão. New Indies tem que continuar, New Indies tem que continuar. Nós temos uma missão, que é transmitir uma mensagem, sensibilizar as pessoas para isto, é apoiar determinadas causas, etc., que tornou-se uma opção em que eu era a única pessoa que estava dentro de uma redoma de vidro e culpabilizava toda a gente que estava cá fora, mas eu é que estava lá dentro sozinho. Tanto que no último concerto, que foi em Sacavém, e que mantivemos pelo menos essa integridade, fizemos um concerto à borla e benefit, com o dinheiro que iam pagar à banda para tocar, através da Câmara Municipal, doámos o dinheiro. Quando New Indies tocou a última música, o Bruno abraçou-se a mim e disse-me assim, mesmo ao ouvido: finalmente livrámo-nos disto, meu. Comecei a viver uma vida daquilo que era a minha vida profissional, uma vida de bancário, que foi noutra vida. E foi aí, que é quando tu deixas a poeira assentar e quando tu te afastas de um determinado assunto, em que tu consegues, como se fosse um drone, ver toda a fotografia daquilo que tu eras e daquilo que tu fazias e daquilo que tu pensavas. E foi aí que há aqueles momentos, haha, ok, então tu eras o... De vez em quando eras este idiota que fazias as coisas assim, que pensavas desta forma. E foi quando eu me afastei, quando as bandas acabaram e eu me afastei, entre aspas, dos concertos e de tudo isso, que eu me comecei a perceber da quantidade de coisas que eu achava que eu fazia bem, ou da quantidade de coisas que eu achava que eram as mais importantes do mundo, para lhes retirar toda a importância, porque na verdade a minha perspectiva tinha mudado sobre ao analisar essas coisas. E foi um momento, foram momentos em que eu pensei, ok, isto também significa que o tempo passou e tu amadureceste e até fortificas um pouco a forma de pensares em relação aos assuntos, porque é importante tu veres as coisas sob uma nova luz e uma nova perspectiva. Faz este ano 5 anos que eu mudei a minha vida radicalmente, ou seja, eu deixei de viver de frases bonitas e letras espetaculares e passei a praticá-las. E foi numa altura em que eu estava extremamente saturado da minha vida, e até porque tenho que confessar isto, não que eu não tenha confessado a muita gente, mas tenho que confessar para pessoas com quem eu não costumo falar, que é, eu sempre tive um sentimento de culpa grande por ter uma banda de hardcore e por um lado estar a trabalhar naquilo que é provavelmente uma das maiores indústrias predatórias do universo, que é a indústria bancária, não é? E como é que eu tinha uma banda de hardcore que era contra tudo isso e eu todos os dias trabalhava para... Era quase como... Ok, ou seja, tu queres ter o melhor dos dois mundos, tu queres ganhar um salário de bancário e ao mesmo tempo és contra um sistema. Certo, queres ter, que tu queres ter conforto, tu queres te manifestar contra esse conforto, mas não queres abdicar dele. Eu estava numa altura em que eu quase incendiava pessoas só de olhar para elas, ok? Tal era o stress de trabalho em que qualquer opinião ou qualquer contrariedade num e-mail, eu desejava que a pessoa, sei lá, ficasse com uma diarreia durante 15 dias seguidos e que não pudesse ir à casa de banho. E efetivamente, algo estava tremendamente errado comigo, não era? Até que o banco onde eu estava, que era um banco inglês, começou a fazer uma retirada da sua operação em Portugal. E começou a fazer uma oferta a todos os empregados que, se eles saíssem numa determinada altura, tinham determinadas condições. E se saíssem um bocadinho mais tarde, tinham outras condições, naturalmente menos apelativas, e por aí fora. E o banco fez isto durante 3 anos. Eu, no primeiro ano, achei que não, que aquilo não me satisfazia. Mas no segundo ano eu já estava completamente no redline e tomei a coragem e pedi para fazerem as contas para eu perceber quanto dinheiro é que eu ia receber, perceber efetivamente que vantagens é que me eram apresentadas pelo facto de eu me ir embora, e isto era uma coisa voluntária. O engraçado é que a questão da segurança e do medo do ser humano que nos vai acompanhar a vida toda para milhares de coisas é quase um paradoxo, porque a liberdade está do outro lado do medo, não é? E quando tu enfrentas o medo, tu consegues efetivamente perceber que o medo não é mais do que um amigo que tu tens que respeitar e conversar com, porque ele no fundo não te vai fazer mal nenhum, vai-te acompanhar sempre e tu não te podes diminuir perante ele. Tens é que o respeitar e manter, às vezes, até algumas conversas, mesmo no sentido lato de falares mesmo com aquilo que é uma personagem do medo. E eu, na altura, pedi para fazer as contas e o medo apoderou-se de mim e eu comecei automaticamente a enviar currículos para a Carris, para o Metro, para a Vodafone, para a PT, para outros bancos, para etc. E até que numa conversa com uma amiga minha, ela estava-me a dizer, estive a falar com o meu marido, etc. O marido estava-me a dizer, então, mas tu vais-te embora do banco e já estás a disparar currículos para todo o lado, afinal o que é que tu queres fazer? Tu queres só sair dali e ir para o outro lado? E aquilo deu-me aqui um clique e eu pensei assim, ok, eu estou a querer mudar apenas uma embalagem para ir para outra, porque no fundo eu vou encontrar alguns problemas idênticos aos que existem aqui. Não vai demorar muito tempo até eu estar saturado, porque vou estar encafuado num escritório das 9 às 6 a desejar não estar ali e a achar que eu tenho um potencial muito maior para fazer outra coisa qualquer, mas não aquilo, porque aquele lugar efetivamente podia ser um lugar, mas não era para mim, era, pertencia a outra pessoa qualquer, mas não para mim. Foi quando pedi para fazer as contas em que decidi que efetivamente me ia embora, e digo isto sem qualquer receio, porque quando decidi que ia embora não tinha uma variável na equação, que é, eu não tenho filhos. E tudo aquilo que eu decidir, a responsabilidade é somente minha e não vai afetar terceiros. Isso facilita imenso uma decisão dessas. Embora eu acho que isso não possa servir de desculpa para as pessoas não mudarem de vida, mas cada um tem as suas razões. Eu acabei por chegar a essa conclusão em que, ok, vou pedir para fazer as contas, os números eram simpáticos e eu pensei, ok, fazendo aqui umas contas assim por alto, eu consigo me aguentar provavelmente 2 anos se não encontrar nada para fazer. E é exatamente nesta perspectiva que eu imagino as coisas assim. Quando eu assinei os papéis e já não havia volta a dar, aquilo parecia um jogo de computador, em que tu chegas ao final do nível, abre-se uma cortina e tu tens um horizonte brutal de coisas para explorar. Ou seja, neste momento eu não posso dar a volta, então tu tens que ir à procura de tudo isto que tens à tua frente e tens que tentar encontrar alguma coisa. E foi aí, entre a minha data de assinatura e a minha data de saída, porque o meu chefe perguntou-me se eu queria ficar mais 6 meses, como eu já tinha assinado os papéis, para mim era tranquilo, ou seja, eu já tinha garantido que me ia embora, já tinha garantido que ia receber aquele dinheiro e já tinha garantido que, ok, podes-me pedir o que tu quiseres, que eu agora já sei que me vou embora e não há problema nenhum, que eu já não me chatei. E foi nesse período de reflexão em que eu me lembrei, ok, e o skate que te acompanhou durante esta vida toda, por que não dares aulas de skate? Perguntei a um amigo meu, o Diogo Osório, o que é que ele achava da ideia, se ele achava que eu tinha perfil e maturidade para isso, e ele achou que sim. Ajudou-me bastante em relação a estruturar as aulas, etc. E eu comecei a trabalhar ainda na banca, mas já a planear tudo e mais alguma coisa a nível de publicidade, estruturar as aulas, ver seguros para os miúdos, pôr publicidade no meu carro, fazer as fichas de presença nas aulas, autocolantes, merchandising por aí fora, e comecei a trabalhar nisso. Ou seja, quando saí da banca, eu tinha uma estrutura já completamente formada para me poder e então dedicar ao negócio próprio. Agora, isto é importante também para partilhar que um negócio não amadurece logo num primeiro mês, nem num segundo, nem num terceiro. E as coisas só acontecem quando tu as começas a fazer. E ficar em casa, sentado no sofá, as oportunidades não vão cair no colo. Tu tens que ir à procura delas. Quer dizer, se cair no colo é pai de uma pessoa num bilhão, e porque devem ter pais extremamente influentes, conseguem mexer os cordelinhos para eles terem as vidas que querem. Mas para mim era efetivamente essa questão de ok, tens que batalhar. É engraçado que o meu primeiro aluno foi o filho de um dos meus melhores amigos de infância, e que me levou a pensar, engraçado, como é que eu hoje dou aulas a malta que eram os, eu dou aulas aos filhos de malta que eram os meus melhores amigos de infância. Alguns deles andaram de skate comigo quando eu era puto, e a coisa foi-se dando por aí, epá, e hoje faço o que gosto, efetivamente, sempre ligado ao skate. E tento, da mesma forma, transmitir alguns valores que eu acho que são importantes para os miúdos, porque eu acho que a vida é muito como o skate. Tentas, cais, tens que voltar a levantar e tens que voltar a tentar outra vez, e assim sucessivamente em tudo na vida. Eu acho que o skate tem essa analogia que eu acho que é extremamente importante. É interessante para mim reconhecer que todos os anos que eu passei na banca me deram toda a formação necessária para eu falar com pais, para eu falar com empresas, para eu falar com em situações que às vezes são mais complicadas, e que me deram essa maturidade e esse arcabouço ou essa eloquência para eu poder às vezes transmitir e vender aquilo que é o meu trabalho. E eu sempre considerei que eu era um péssimo vendedor, até um dia vender alguém que eu acredito piamente que é o skate. Porque se tu me pedis para vender esta esferográfica, não te sei vender, mas se me pedis para eu te vender uma aula de skate, eu consigo-te, se calhar, arranjar argumento, e tu sentes a paixão nas minhas palavras em relação àquilo que eu quero vender, porque é efetivamente aquilo que eu respiro todos os dias. E sinto-me uma pessoa extremamente abençoada por isso e por todo o meu percurso. Mesmo que eu tenha penado durante 18 anos em 3 bancos portugueses, ou 2 portugueses e 1 inglês, tudo isso me deu a formação necessária para que eu hoje consiga ter a maturidade suficiente para lidar com N situações e fazer efetivamente o que gosto. Passei de um extremo daquilo que é uma indústria que é extremamente predatória e extremamente violenta, para um negócio próprio que não tem nada a ver. É que eu não passei da banca para uma seguradora, eu não passei da banca para uma farmacêutica, eu passei da banca para professor de skate. Não há maior extremo do que isto. E é efetivamente isso. Lá está o extremo novamente entre uma coisa e a outra. E todos os dias eu sinto-me tremendamente abençoado por aquilo que faço. E eu acho que toda a gente, e digo isto mesmo de coração aberto, toda a gente no mundo devia ter pelo menos uma oportunidade na vida para poder escolher fazerem aquilo que querem. E é engraçado ver como o tempo passa e algumas ideologias ficam. Tu ficas um bocadinho talvez mais mole. Começas a ter outras prioridades na vida, começas a perceber que, ok, tudo aquilo que tu vais poder mudar na vida vai ser tentar inspirar os outros para que eventualmente eles possam sentir uma parte daquilo que tu queres que eles sintam, mas mudares efetivamente só mesmo a ti próprio. E uma coisa é tu saberes isso racionalmente, outra coisa é tu saberes por experiência. o saber por experiência faz a diferença total, quando tu sabes mesmo de coração que não adianta teres uma banda de hardcore e queres mudar o mundo, isso não vai acontecer. Tu podes é fazer a diferença e ajudar alguma causa. Agora, mudar tem que ser todas as pessoas, uma a uma, a fazerem esse trabalho por elas próprias. E tu conseguiste distinguir uma da outra, que é o que é que tu consegues mudar nos outros e mudar em ti. Episódio do Grandes Costumes. Espero que vocês tenham gostado desta história bastante cativante e emocionante também, do Bruno Break. É verdade, agora resta aguardar para saber qual será o próximo convidado e já agora deixar-vos a novidade que eu já tenho e-mail, finalmente. É verdade. Já podem mandar e-mails para martarrocha@brandescostumes.pt. Exatamente, portanto, se vocês tiverem alguma questão, pedropaus@brandescostumes.pt ou martarrocha@brandescostumes.pt, nós estamos cá para responder às vossas dúvidas, sugestões, críticas e tudo o que vocês quiserem enviar. Voltamos daqui a cerca de 15 dias com mais um episódio deste vosso podcast de música portuguesa. Até lá. Não se esqueçam de ser altamente.